Galegos no baixo. Galegos no baix. Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu. Ben, queridos escoitantes, despois dun mes bastante longo de votacións e máis de 5.000 participacións do público en xeral, a gala Arritmar da música e a poesía galego-portuguesa xa teñen os cancións elixidas como mellor música do 2025 na Galicia e mellor música de 2025 en Portugal. Neste caso, os usuarios acordaron que será Por Flores, de Uxía, foi a mellor música de 2025 na Galicia. Pola súa parte, Lusa, Menina de Mar, en colaboración con Carolina Deslande, foi elixida como mellor música de 2025 en Portugal. Ambas as dúas galardonadas, pois Uxía e Mar, recollerán o seu premio na gala Arritmar o 2026, que se celebrará no mes de outono, o mes exactamente, non sei, en Santiago de Compostela. Eso é o que nos sabemos de Arritmar, que nos fixémoslle coñecer a todos os nosos escoitantes cales eran as pezas que habían estado elexidas, as 10 de cada nacionalidade, tanto de Galicia como de Portugal. Bueno, pois vamos a facer o seguinte: escollemos as 3 mellores, primeiro as máis votadas, é dicir, as elexidas mellores, será Por Flores, de Uxía, e a outra, Menina de Mar, de Carolina Deslande. Entonces vamos a escoitalas. Primeiro poremos a de Uxía, que será Por Flores, a proba da sensibilidade dunha Uxía cuxas costas atopamos unha extensísima carreira que non o impide mostrarse incansable. O público de Arritmar elixiu como mellor músico do ano na Galicia un tema no que a De Mos exhibe a súa face máis achegada á canción de autor e a poesía, desenvolvendo a meirande parte dos sinxelos con guitarras e unha voz limpa. O ton de Uxía, tan característico e cheo de matices, enche unha canción que mesmo ten certo aire crepuscular. Xa é unha das grandes cancións, das grandes voces da música galega contemporánea. Vamos a escoitar. Aí teñen Será por Flores. Coas miñas cancións hacendo velas que sempre me guían como unha estrela, revélome no tempo, pétala a pétala, e libre a miña alma coa música nas veas. Será por flores, será por días, por todo que arde nas melodías. Será por vida, será por mares, por todo que levo nos meus cantares. Son o eco dun abrazo quente que non está perdido, espida frente ao mar a sementar arroz. Teño a miña casa nos vosos ollos. Será por flores, será por días, por todo que arde nas melodías. Será por vida, será por mares, por todo que levo nos meus cantares. Será por flores, será por días, por todo que arde nas melodías. Será por vida, será por mares, por todo que levo nos meus cantares. Por todo que levo nos meus cantares, por todo que levo nos meus cantares. A segunda peza que vamos a escoitar é a que xa lle anunciaba antes con respecto a elexidas músicas de 2025. Esta corresponde a Menina de Mar, que é o sinxelo máis exitoso e destacado do primeiro traballo de longa duración da Algarvía Mar, que editou a canción en colaboración con Carolina Deslandes. Trátase dunha música que aúna unha base electrónica con aires contemporáneos coas voces de Mar e de Carolina Deslandes, nun tono máis cercano ao hip hop. A canción fala a través dunha historia en primicia e en primeira persoa atravesada pola violencia machista e vicaria, da necesidade de amar e ensinar a amarse e defenderse. Esta, polo tanto, é a primeira peza elexida polos escoitantes e polos seguidores de Ritmar, relacionada con música portuguesa. Vamos a escoitar por lo tanto Menín. Aí ten. Quem vive no convento sabe o que vai lá dentro. Deixa frida a área, cura ao sabor do vento. Liberta essa criança magoada e sem alento. Dá-lhe voz porque é daí que vem o teu talento. Se tu não lhe ensinares como é que queres que ela aprenda, se não a protejas com leve queres que se defenda. Ela estava tão trancada, precisa de uma chave de fenda. Põe-te mãos à obra, dá-lhe amor e não te ofendas. Há palavras que vêm a mal e conselhos que vêm por bem. Não pode de se escolher ouvir apenas o que convém. E afinal de contas, quem se pica, agulhas tem. Então se estou a sangrar, tenho de saber de onde é que vem. Posso ir para a ser a nossa casa, ficou fria. Ficámos nós as duas, mas sozinha eu me sentia. Minha mãe não tinha condições, é que ela nem sabia. Como curar-se a si, quanto mais a sua cria. Passado um par de anos, então o homem cai em casa. Ela encontrou alguém que preenchesse a nossa sala. Quem diria naquele momento viria a maltratá-la. Com o passar do tempo e a cada garrafa virada, ele virou tudo do avesso. Ar tão espesso, nem respirava. O primeiro problema era eu. Pois passámos a ser as duas, apesar da casa sem nós. A nós é que tínhamos tempo ao mundo. Se não me como é que queres que ela aprenda? Se não a proteges, não é que queres que se defenda? Ela estava tão trancada, precisa de uma chave de fenda. Põe-te mãos à obra, dá-lhe amor e não te ofenda. Se me perguntas como é que eu estou, eu vou te dizer que estou bem. Mas queres saber a verdade? Eu ainda não recuperei. Do dia em que o meu pai saiu e deixou a minha mãe, eu vi a chorar um rio sem saber nadar. Mas hoje sei, eu sou filha de um filho da branca e da meia laranja. De um casal que era ventoso mesmo quando o vento abranda. Dos gritos e do desgosto de uma mulher que eu amo. E que depois dele sair não sabia sair da cama. A minha mãe foi mãe e pai mesmo de coração partido. E se um dia julguei, eu quero aprender com isso. O meu pai está limpo e recebe-me com um sorriso. Achei que quando fosse mãe eu já nem estaria vivo. Por isso peço desculpa se a minha dor os ofende. Mas a menina que fui ainda está viva cá dentro. Tem medo do abandono e tem medo do casamento. Por isso é que ando longe e às vezes não vos atendo. Há uma voz que ecoa e que me diz para ser prudente. Porque a mágoa que é de sangue ainda faz sangrar a gente. Prefiro virar a cara e não ver o trauma de frente. Porque a mulher perdoa, a menina não vos entende. Também julguei minha mãe, foi nela que me tornei. Quem tinha menos para dar foi a quem tudo eu dei. Fiz-me tão pequena e mesmo assim não encaixei. O efeito da dor muda, desta vez foi eu que mudei. A ansiedade comia-me por dentro até para ganhar peso, lutei. E hoje só agradeço pelo peso do qual me se tu não ensinares como é que queres que ela aprenda. Se não a proteges, como é que queres que se defenda? Ela estava tão trancada, precisa de uma chave de fenda. Põe-te mãos à obra, dá-lhe amor e não te ofenda. Se tu não lhe ensinares como é que queres que ela aprenda. Se não a proteges, como é que queres que se defenda? Ela estava tão trancada, precisa de uma chave de fenda. Põe-te mãos à obra, dá-lhe amor e não te ofenda. A segunda peza máis votada en Galiza é unha que se titula Todo o mundo en Todo o mundo en contra min. Bueno, coido que é así, Todo o mundo contra min, do grupo Ulex. Ulex está composto por Tomás Sánchez Blanco na guitarra, Xián Castro Fondo na guitarra e voces, Martiño Quintela Fernández na batería e voces, e Mónica Fuentes de la Osa no baixo eléctrico. Vamos a escoitar, polo tanto, Todo o mundo contra mí, a segunda peza galega elexida como mellor do ano 2025. Aí teñen, Todo o mundo contra mí. Yeah. a segunda peza galega elixida, votada, a máis votada, a segunda peza máis votada en Galiza, e agora vamos coa segunda peza máis votada en Portugal, que se titula Brinde. Brinde pertence a Carolina Deslandes. Carolina Deslandes, que non dixemos nada dela, é unha muller que cantante, compositora portuguesa, que no 2010 quedou en terceiro lugar na cuarta tempada de Ídolos de Portugal. Ten publicado varios álbumes, Carolina Deslandes no 2012, Blossom no 2016, Casa no 2018, A Vida Tola, Toda, perdón, no 2017, Sencillo de Casa. Alcanzou un número 9 na lista de sencillos portugueses e en agosto de 2024 subiu o clip, máis importante, 12 millóns de visualización en YouTube. A verdade é que esta peza Brinde paga a pena escoitar. Aí a ten. Já me viste sempre triste, sempre trágica. Uma revista, um cabeçalho, uma temática. Frase chocante que altera a minha gramática. O que é que eu disse? Vale o clique, paga a gráfica. E se falas da pobreza, então e o cancro? E se falas da guerra, então e o Trump? E se falas do voto, então e a banca? E se falas porque é que tu falas tanto? Se é uma boa menina e cala lá a boca. Pousa para a fotografia, compra roupa. Se é uma mãe de família, paga a conta. Não eras tu que eras amor para a vida toda. Se é um bom exemplo da hipocrisia, guarda lá a depressão para a terapia. Pentei o cabelo a uma fotografia. Sorri com os dentes falsos e promove a parceria. Um brinde aos bolsos em hotéis a fingir que é casa própria. Um brinde ao cloud chasing a fingir que é causa própria. Um brinde aos vencedores dos fracos, não reza a história. Um brinde à geração que nem se ama a ela própria. Um brinde à cultura, quem mais é, quem mais finge. Um brinde ao país em que ser feminista é cringe. Um brinde na festa onde só entras com convite. Um brinde ao momento até ao momento seguinte. Um clique, um flash, obrigado. Um clique, um flash, obrigado. Um clique, um flash, obrigado. Endireita as costas e elogia ou diz que gostas das gravatas, das piadas machistas que ele conta. Se curta nas respostas, ele vibra, ele adora a mulher que ri e cora e que nunca o confronta. Paga o styling e a estética. Aumenta o peito, faz dieta. Aproveita o que o mundo oferecer. Tens de ser bonita. Depois pensas na escrita. Ninguém ouve uma mulher que não vai querer comer. Um brinde aos bolsos em hotéis a fingir que é casa própria. Um brinde ao cloud chasing a fingir que é causa própria. Um brinde aos vencedores dos fracos, não reza a história. Um brinde à geração que nem se ama a ela própria. Um brinde à cultura, quem mais é, quem mais finge. Um brinde ao país em que ser feminista é cringe. Um brinde na festa onde só entras com convite. Um brinde ao momento até ao momento seguinte. Um clique, um flash, obrigado. Obrigado. Um clique, um flash, obrigado. Seguimos coas pezas de música máis votadas no Arritmar. Esta é a terceira galega máis votada do 2025. Titúlase Perdín a Memoria. E a quen pertence? Pois a nada menos que a unha grande cantautora galega coñecida como MJ Pérez. Naceu en Arzúa, é un cantante compositor galega, pero que tamén emprega o portugués nas súas composicións. A verdade é que graduouse en Comunicación Audiovisual na Universidade da Coruña e fixo un mestrado de producción e xestión audiovisual. Pois a verdade é que é unha grande artista. Xa tivemos nas nosas emisións, fixemos unha entrevista. Teremos que voltar a entrevistarla. Vamos a escoitar, polo tanto, Perdín a Memoria. Perdín a memoria, buscando o corazón nun caixón, non atoparei porque fuxi un prendado do teu olor. Xa non sei que lingua falar, non entendo ben que fago aquí, procurando sempre un fogar, cando só quero perderme en ti. Iniciei a viaxas cegas e fun sen saber nada de ti. Desarmaches mi cabeza en un momento que te conocí. Pintando de colores, una a unos menús lamentos. Levo tu perfume, grabado con lume dentro. Fueron años de deserto. Si has tu falta de este desespero, Santo Antonio, se te fago un rezo. Hay que leves todo Belén. Trae contigo a pa' que va y por dentro. Abondo de tiempo para desgraza. Y el momento de hacer mudanza. Rematar con todo que más. Camino me deja, no me amenaza. Perdí la memoria. Buscando corazón, nunca y yo no atoparé. Porque fui un prendado do teu olor. Ya no sé qué lengua falar. No me entiendo bien que pago aquí. Procurando siempre un fogar. Cuando solo quiero perderme en ti. Cuando solo quiero perderme. J'ai perdu la mémoire. En pensant tellement à toi. J'ai perdu la mémoire. Para desgraza y el momento de hacer mudanza, rematar con todo que más. El camino me deja, no me amenaza. Perdí la memoria buscando corazón. Nunca y yo no atoparé. Porque fui un prendado do teu olor. Ya no sé qué lengua falar. No me entiendo bien que pago aquí. Procurando siempre un fogar. Cuando yo quiero perderme, perdí la memoria. E a terceira peza máis votada portuguesa titúlase Respirar. Respirar pertence a un single que publicou, que se publicou en Portugal precisamente en combinación con Sara Sofía Correia, que esta é unha cantante portuguesa especializada no xénero do fado, que saltou a fama no 2007 tras gañar o concurso de canto portugués Grande Noite do Fado. Grande Noite do Fado, cando tiña 13 anos concretamente. Bueno, o caso é que precisamente esta peza é un single que foi publicado en Portugal gracias a colaboración con Kalema. Entonces, vamos a escoitar esta pequeña Respirar. No chão, danço nas asas de um furacão. Esta é minha casa, sigo o destino. Eu sou a estrada, eu sou, eu sou, eu sou. Viver da luz da vida e dar-lhe um nome. Fugir da confusão que nos consome. Não é preciso muito mais de um minuto olhar o céu. Que vivemos juntos em deste tanto com tão pouco. Pelas mãos do vento faz-se unir o mundo todo. O mesmo ar, a noite e o dia. E se pensarmos que vivemos juntos este tanto com tão pouco. Pelas mãos do vento faz-se unir o mundo todo. O mesmo ar. Todos os dias de manhã, a melodia e encher o nosso peito de amor no amanhecer. A vida deu-me tanto sem curar e eu nem sabia. Agora eu sei que para agradecer. Agardamos que este apartado musical do programa de hoxe sexa do seu agrado e que o pasaran pois ben con nosotros. Estas tres pezas galegas e portuguesas que foron as máis votadas durante todo o mes pasado para poder ser para elixir precisamente as dúas mellores, tanto galega como portuguesa, pois foron as elexidas por os escoitantes e os seguidores de Arritmas. No outono, na gala que se celebrará en Santiago de Compostela, entregaráselle os premios ás dúas gañadores, que xa sabedes vosotros, que son precisamente Uxía, que dixemos ao comer.